No ar, Ioiô Super Jovem. Tá chegando o Ioiô, já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O Ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no já está no ar mais uma edição. Vocês acharam que nós estávamos já saindo de fininho daqui? Não, estamos de volta. É o programa Ioiô, chegando nas casas mais abastadas, nos barracos mais humildes, trazendo bom humor, alegria, descontração no seu final de semana. Eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, o meu amigo Guerreiro. Salve, Guerreiro! Salve, Beto! Ainda estamos sem coronavírus, ainda bem, né? Para mais isso, uma semana. Rapaz? Não, mas... Que não, vira essa boca não, pra lá. Vira pra lá, mas tamo bem, mas né? Não pra cá, vamos dizer pra lá. Vai pra janela. Vira pra lá, mano, pra cá, tá? E aí, Guerreiro? Tudo certo, né? Tudo certo. Pô, o Guerreiro é o rei do rolê não, aleatório. Por tá. que chama você rei do rolê aleatório, não, Guerreiro? Eu sei, porque, tipo, meu, é uma vida bem normal mandar umas fotos do rolê 4 da manhã. É, mas você tava me falando na semana que você foi dormir às 5 horas da manhã. Você era 6 já, cara. 6 da manhã, desculpa. Não, eu duvido que ele não tá com sono desregulado agora, cara. Tá que é péssimo. Isso? 6 da manhã, amigo. Aí tu dá uma maratonada numa série, toma um gole e fica acordado. Não viu, o tempo passou, deu 6 horas da manhã. Né? Dá tipo, o galo tá cantando, tu nem foi dormir ainda. Ou seja, você vai dormir o horário que o Kleber tá chegando na rádio. Exatamente. 6 da manhã. Exatamente. É isso. Exatamente. E falando nisso, ele. Salve, Kleber! Seja Opa, bem-vindo! Boa tarde pra todo mundo, uma boa sexta-feira. Quanto tempo, né? O Kleber do Clã Aguiar, agora solito, né? Pois é, cara. Vocês amam o Clã Aguiar, né? O Aguiar. Vocês amam, né? Pode ver, estão falando. Sempre tem algum aí do Aguiar. É, sente saudade, eu acho. Boa tarde pra todo mundo, boa sexta. Boa sexta, Kleber. E hoje nós estamos aqui com a ilustre visita no programa Ioiô. Ele que fez parte da trupe, aliás, foi um dos fundadores desta bagaça intitulada Programa Ioiô, Júlio Perim. Salve, Júlio Perim. Opa, tudo bem, Beto? Tudo bem, cara? Tudo bem, prazer Júlio. Estar falando com vocês, Júlio, aqui novamente. Vira pro outro lado. Pra cá. Eu não lembro mais como é que trabalha em rádio, cara. Desaprendeu, Júlio? Tem um pra apertar o parafuso aqui. É isso, agora sim. Fica segurando aí. Prazer estar aqui. Nossa, faz 7 anos e 6 meses, mais ou menos, que eu saí da emissora. Não que você esteja contando. Não que eu esteja contando. 5 horas e 22 minutos. E 31 segundos. 32, 33. Tem hoje aqui aproveitar essa situação calamitosa, né? É, mas você tava sem nada pra fazer mesmo. Sem nada pra fazer mesmo. Eu falei, vou lá, cara. Quem sabe me dá um emprego de volta. Sinto te informar, mas a situação aí tá ao contrário aqui. Não vai rolar. Já estamos querendo mandar esses gordos embora. Quem chegar atrasado aqui já tá. Já era. Ah, pelo amor de Deus. Mas continua o lanchinho no domingo ainda? Ah, sim. Opa, faz ótimo. Tempo, na verdade, que eu não abro a rádio no domingo, mas quem tá fazendo aí? Você continua? Tá continua? Ótimo, então. Tá o mesmo lanchinho de sempre. Tá vindo ainda? Tá vindo bem regadinho. Opa, tá papai, ótimo. Né? Tá ótimo. Pô. Vai comer, vai dar pra comer. Não, mas é um prazer estar falando com vocês bom, novamente. Gente. Beto, da minha época, né? O Kleber entrou um pouco depois. Vocês chegaram a trabalhar juntos com o Kleber, não? Não. O Kleber entrou logo na sequência que eu saí. O Guerreiro eu não conhecia, conheci hoje, mas excelente profissional, sempre eu ouço, né? Uhum. E o programa continua aquela mesma zona, porcaria, que é ótimo, de sempre. Né? Que é ótimo. A galera gosta de vez em quando, uma coisa que vem tirar um pouco aí da estabilidade do pessoal. Isso. Né? O Júlio Perim que saiu da emissora para trabalhar na Caixa Econômica Federal, foi Exatamente. Isso? Exatamente, né, eu saí porque eu fui aprovado em concurso, né? Fui trabalhar no banco. Trabalhei por 7 anos. 7 anos lá? Sim, 7 anos e meio, quase. Uhum. Saí agora pra buscar novos ares. Acabei Nesse fazendo tempo uma... você fez faculdade? Isso, eu fiz uma, me graduei novamente. Eu era formado já em administração. Acabei me formando em engenharia civil. Está atuando nos dois ramos, creio eu. Não. Hoje estou desempregado. Estou aproveitando. É, exatamente. Veio aqui chorar um emprego aí. Exatamente, também. Estou aproveitando pra estar dando uma atualizada no conhecimento na área e pretendo trabalhar na área, se Deus quiser, se esse corona permitir que a gente trabalhe, né? Como estão os comentários lá na rede social conhecida como Facebook? O Júlio é aquele que gosta de polemizar lá, né? Não, polemizar não. Eu sou um cara que acaba colocando... Fazendo os comentários, né? É, eu falo o que penso, digamos assim. Aliás, não falo tudo o que penso, senão eu estaria preso, né? Nossa, o que você tá pensando aí? O que você tá pensando? Não, eu sou uma pessoa que gosta de dar opiniões, quando acha necessário e às vezes quando não acha também. Também. Mas tá bacana, tá legal, é divertido. Ai. Tá certo, seja bem-vindo, vai ficar com a gente aí, né? Vou ficar um pouco aí, sim. Isso. Se me deixarem ficar, fico. Por gentileza, acham as piadas aí, porque o programa está no ar, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. E boa tarde aí pra você que tá curtindo, pessoal que voltou à atividade no comércio, né, Kleber? Ainda bem, hein? Graças a Deus, graças, né? A Deus. E espero que o pessoal aí. Que continue. Siga as normas determinadas aí pela administração municipal, use aí a máscara, faça aí a esterilização com álcool em gel, né? O pessoal do comércio tá aí cuidando bastante também essa questão, né? Todos os pessoal que chega, os clientes aí tem que entrar com máscara, exato, tem que usar o álcool em gel, enfim, para se proteger e evitar aí o contágio, né? E assim a gente possa levar aí as portas abertas do comércio por mais tempo, tomara, né? Isso aí. É o que a gente tá preocupado com isso aí. A gente tá com saudade das academias também, né? Tem alguns setores que infelizmente, né? Infelizmente. Só que agora que o Júlio falou da academia, cara, me dá dó dos proprietários de academia, porque muitos adquiriram, tipo, equipamentos no começo do ano, pensam, vou dar um up na minha academia, vou comprar equipamento novo e parcela às vezes pro resto do ano. E não é barato o equipamento. Mas não é barato, né? Kleber, academia é sinônimo de saúde, na verdade. Academia é sinônimo de saúde. O pessoal que vai na academia, normalmente, ele é pessoal que se preocupa com a higienização. É, e tudo mais. Então, assim, o pessoal os bombados, do né? O pessoal do núcleo das academias, eu tava lendo esses dias, fez uma proposta pro prefeito, acredito que o prefeito está analisando ainda, não é? Deixar um número máximo de pessoas para frequentar, ter essa questão da higienização. Alguns professores já me falaram até de tomar a temperatura do aluno quando chega e tal. Enfim, eles estão querendo trabalhar. Vamos ver se o prefeito vai dar uma flexibilizada, não é? Cara, até fora dessas pandemias e tudo mais, se você analisar na academia, o pessoal ele termina de fazer o exercício lá no banco, ele já pega o álcool, né? Já higieniza claro. Mesmo sem pandemia. Claro. É bem comum isso nas academias. Eu acho assim, grupo de risco mesmo, essa galera não deve ir porque realmente é perigoso. É, mas você sabe o que acontece, só que assim, o pessoal tá com medo. Se tu sair na rua hoje, cara, uma sexta-feira, o movimento tá fraco no comércio, não sei se vocês perceberam. Sim. Assim, logo que o prefeito abre, assim, digamos, flexibilizou, a segunda-feira deu um monte de movimento. Todo mundo pensa, a galera é louca. Não. A galera tendo fazer o que tinha deixado pagar de fazer. Pagar algumas contas. Exatamente. Também, né? Agora que normalizou, sai quem precisa. E tá assim, eu acho que a ideia é deixar o negócio assim mesmo. Isso. Aqui no WhatsApp, você pode mandar seu recado pra gente no 988222300. Daqui a pouquinho vai ter prêmios pra galera, tá bom? Então, fica ligado e vai participando, interagindo com a gente no 988222300. E os tempos aí são de quê? De live, de transmissão, já que o pessoal não pode fazer show, faturar, né? Principalmente aí as duplas sertanejas estão fazendo, né? A Marília Mendonça fez live, quem mais fez? O Gustavo Lima foi um dos primeiros, né? Foi pioneiro. E agora o pessoal tá cogitando aí uma live e a volta, novamente, dos irmãos Sandy e Júnior. E então pra participar da live, cara. KLB fez live, cara. Verdade. O Gustavo Lima parece fazer uma live agora só bebendo. Uhum. Ele não fez isso antes. A Marília Mendonça fez uma live tipo uma música dela, Sem Sal. Sem Sal, pois é, também achei meio chatinha. O Roberto Carlos promete mostrar a perna dele nessa live. Só uma, né? Fica só pau. Sandy Júnior postam a mesma foto e os fãs acreditam que seja dica de que vai ter live. Ontem, quinta-feira, os irmãos postaram a mesma foto em suas redes sociais. Na imagem, eles aparecem ainda crianças, ele com uma guitarra e ela com um microfone. E aí os fandoms, né? Que como são chamados aí o pessoal que segue nas redes sociais, né? Que são fãs, né? O pessoal já veio com teoria, né? O pessoal do Twitter principalmente gosta das teorias, dizendo que os dois postaram a mesma foto juntos, então quer dizer, eles estarão de volta juntos. Nossa, que legal. Já inventaram a história, que vão fazer live e tudo mais. Vamos aguardar os próximos capítulos. Eles que fizeram a turnê, salvo engano, a mais rentosa do ano passado, hein? Também, cara. Do mundo todo. Quinhentão e open bar de água até eu ficar rico. Nossa, é muita grana, né? Verdade. Outra notícia aqui, liderança inédita na reta final do BBB. Júlio, você acompanha o Big Brother? Acompanho, cara. Gosto de acompanhar, cara. Ontem, se não me engano, foi a Mari, isso, né? Isso, a Mari. Liderança inédita. Aliás, foi bem longo o BBB ontem pra aquela prova ser finalizada, né? Como é que foi a prova? Eu não acompanhei ontem. A prova era pra colocar uma bolinha num patamar lá em cima, mas tinha obstáculos, buracos onde a bola poderia entrar. E a Mari foi a... Ficou a Mari, não é? E por que demorou? A pessoa tinha que ter uma coordenação motora. Exatamente, pra conseguir finalizar lá. Ah, tu viu? É. E aí o Thiago Leifert fez uma suspense entre a Mari e o Babu. A Mari foi. O Babu hoje falou que ele tá igual o Vascaíno. É. Nunca ganha, né? Mas você diria cai. Colorado, né? Mas tudo bem, né? Pois é, então a líder coroada, a Mari coroada líder após vencer a prova desta quinta-feira. A influenciadora comemorou muito com Ivy, que é a chegada dela ali no BBB, né? A Mari que era paniquete, né? Paniquete, aliás, Mari Baianinha. Várias paniquetes já participaram de reality, não só do BBB, e nenhuma faturou ganhou. Prêmio. Exatamente. Nenhuma. A única que deu bem foi a Sabrina, né? É a maldição das paniquetes. A Sabrina participou, mas não foi a ganhadora também. A Nicole Balls ganhou um couple, não sei o que lá e tal. Ela ganhou, Nicole Balls? Ganhou um couple. Power couple. Isso, exatamente. Isso entendi. Isso entendi. Ah, então quer dizer. Mas de copular lá, né? Ganhou, mas era em dois. Era um casal. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer também o pensamento da secretina. E agora, aliás, hoje nós teremos aqui... Ô, Júlio, você sabe o que é a melô? Uma melô? Falando em música? Melô, música, sim. Isso. Por exemplo, seria uma melodia, uma coisa que cai no gosto popular. Isso, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. E que pode ter um duplo sentido também. Pode. Por exemplo... De melar alguma coisa? Você sabe qual é a melô da múmia? Melô da múmia? Melô da múmia. Não sei. Então vou tocar. Boa. Aliás, essa é a melô da múmia. Raul Seixas, que foi lembrado nesses dias, né? É. Aquela música, O Dia em que a Terra Parou. Pois é. Nossa, muito, muito mesmo. É. Outra melô aqui. Você sabe qual é a melô? Vocês sabem qual é a melô da menstruação atrasada? Ah, sim. Não. Qual? Essa aqui, ó. Essa aí você foi mais maroto, hein, Cedro? Maroto. Qual é a melô da operação da fimose? Caramba, tem até disso. Essa é mais difícil, ó. Tem, ó. Essa aqui, ó. Você me vira a cabeça. Que tá faltando? O que tá se passando com essa cabeça? Meu Deus. Daqui a pouquinho tem mais melôs. Sabe pra você. O melô quando a mulher perde o. A virgindade? O cardaço? Tem essa aqui, ó. Melô da virgem. Quer dizer, essa virgem. Aqui, ó. Estou guardando o que há de bom em mim. Roberto Carlos, né? Tem o melô da fofoqueira também, cara. Ou aquela outra. Doeu, agora não dói. Essa é pra quando já perdeu o cardápio. Agora essa que você falou ali, a melô de quem perdeu a virgindade. Essa aqui, ó. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. Essa. Agora tem a versão 2, melô de quem perdeu a virgindade, opção 2. Doeu, agora não dói. É? Nem sentou no dia seguinte. Ou então a melô do absorvente. Qual é? Alguém sabe? Não. Nem ideia. É essa aqui, ó. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. O Júlio tá olhando pra fora. Assim, eu tô nessa que ele me dá um tapa na cabeça aqui. A melô do diabético. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei. Traz a insulina. Alguém falou aí da melô do fofoqueiro? Quem falou isso do fofoqueiro? Fofoqueiro, aquela Como Vai Você? É essa aqui, ó. Essa Como Vai Você? Eu preciso saber da sua vida. É o que mais tem agora, né? Futriqueiro na quarentena. E a melô do homem que passou dos 40? Essa. Nada do que foi será de novo. Verdade, Beto? Virou o jogo. Eu não tô ainda. Quase. Melô do invejoso. Já vamos finalizar, então já começamos aqui. Melô do invejoso. É. Essa aqui. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei. Inveja branca, né? Melô do louco. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Melô do louco. É louco. Ou do fumado. Lembrei agora. Tem uma nova aqui, é da Melô do Mandetta. Sabe qual que é a Melô do Mandetta? Caramba, até do Mandetta já. Essa aqui, ó. Estou indo embora. A mala já está lá fora. Polêmica. O Bolsonaro hoje ligou pra ele e falou: viu, Mandetta? Fiquei em casa. Vocês já assistiram antigamente aquele o Ahmed lá, que era um bonequinho do Jeff Dunham? Não. Que fazia um bonequinho lá, que fazia que explodia um terrorista, um bonequinho todo de osso. O que você anda assistindo? Passa em qual canal da Deep Web? Al Jazeera? É, mais ou menos. Mas, cara, o novo ministro da saúde. Da saúde é igualzinho, cara. Igualzinho, sério. Ó, ele tem uma cara de louco, né? Não, ele tem uma. Ele é ministro da saúde, mas parece que ele já tá doente, né? Ele é o doente. Começou bem. Oh, agora você sabe qual é a Ameludo mudo pro surdo? A Ameludo mudo pro surdo. É essa aqui, ó. Eu quis ser, você não quis estar. Humor negro. Ameludo presidiário. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. E a última, Ameludo vaso sanitário. Você sabe qual é? Guerreiro. Não. Ameludo vaso sanitário. Ameludo vaso. Ah, pá, caramba. Esse é o bonequinho. O bonequinho bem, bem... O pessoal de casa pode ver o bonequinho. Ou pode ver o bonequinho aqui. Melô do vaso sanitário. Senta aqui. Não tenha tanta pressa. Senta aqui. Não, no inverno tem que ser com pressa, cara. Claro que não. Depois que esquenta, não quer mais sair daí. É verdade. Vamos tocar uma música? Esse é o Yo-Yo na Super Jovem. Check my nails. Baby, how you feeling? Parece, eu poderia dizer mais sobre você, mas as palavras já me faltam. Os gestos tímidos se escondem quando eu vejo você ir. Um pouco já é o bastante. Quando eu te tenho, nada falta por aqui. Viu como nossas mãos se encaixam? Pedi pra Deus que nunca leve você pra longe de mim. Só penso em você. Só penso em você. Só penso em você. Só penso em você. Da promessa é vaidade. Mas eu juro amor eterno a você. Enquanto o mundo se distrai, no louco tempo do agora, eu só pensando em você. Só penso em você. Só penso em você. Só penso em você. Só penso em você. Canto essa canção pra te Falando pra cidade, cochichando pro interior, esse é o programa Ioiô. Beto voltou com o Top Hits diferenciado aí. É, Mabel, Don't Call Me Up na versão forró, rapaz. Forró. Falecido Top Hits, aliás, né? Top Hits, tivemos aqui o Top Hits. É, cara. Antes do Top Hits, pra quem lembra, na antiga, na falecida também, 105 FM, nós tínhamos aqui, do meio-dia a uma da tarde, Sabor Musical. É. A trilha sonora para o seu almoço. Nossa. Era um programa... light. A música de abertura só era de Morango do Nordeste. É. Não, não, não. Sabor, era só música instrumental. Só música. Sério? Quando eu entrei, era 105 ainda, né? 105,1. E existia um programa chamado Salada Mista. Salada Mista. Salada Mista. Carina Barros apresentava. Às 6 horas tinha. Boa tarde. Tinha o Momento Nacional. Momento Nacional. Tinha. Não vou comentar. Há um tempo atrás, não sei se você já estava ainda com a gente aqui, Júlio, a gente fez o seguinte: a gente pegou aqui um equipamento, o MD, para quem conhece, né? Sim. É um mini disc, o nome, sim, né? MD, na abreviatura de mini disc. A gente tinha as vinhetas da 105 FM. Você não estava mais aqui, não, né? Não. A gente rodou as vinhetas, tava, Kleber? Ah, tava, verdade. Nós rodamos algumas vinhetas da antiga 105 FM. Nossa, a galera pirou. Os ouvintes das antigas mandavam mensagem. Pai, eu lembro dessa vinheta. Galera, abertura do Loves in the Night. Isso, eu cresci ouvindo 105, né? Sempre fui fã de rádio desde moleque, né? Então, nossa, foi muito bacana trabalhar, sim, né? Era fã do Beto, o Beto é um pouco era, mais hoje velho. Não curte mais. Decepção, né? Não, foi muito bacana, assim, acho que muita gente que veio trabalhar em rádio se espelha, né, nos profissionais que ali estão. O Beto já era um profissional forte, né? Tô ligado. Continua forte. O Jorjão já era velho, continua velho ainda, né? Então, pô, vim trabalhar com esses profissionais, pra mim foi muito bacana, foi muito legal. Que legal. O Júlio, agora uma curiosidade, quando você saiu da rádio, você tava trabalhando na Caixa Econômica, o pessoal reconhecia pela muito, voz, assim? Cara, até hoje, cara. Quer dizer, até recentemente que eu tava no banco, a galera vinha e falava: só tá aqui agora, os caras pensam que, né, pô, tu tem que trabalhar em quantos lugares, né? Muita gente conhece, muita gente pede ainda. Ah, é, você não tá isso. Mais na rádio? Então fica marcado, cara. Você que é profissional de rádio, fica marcado pra pessoa. Pelas, né, M's que você falava, né? A pessoa lembra, né? Que nós, né, falamos, né? Que nós, a gente fica marcado. Mas é bacana, a gente faz muitos amigos assim, sim, né? Muito legal. O reconhecimento é muito bom, né? Seguinte, olha só, fim de semana não tem rolê mais, se você por acaso precisa ir pra algum lugar, né? Vai de Chofer 46, aplicativo de mobilidade 100% beltronense, hoje por acaso precisei, né? Usei. Ah, tu usou hoje. É bom, hein? E ó, gente, é barato demais. E agora pra você empresário que tá com o delivery ou tá enviando o conde, né? O condicional. Conde. O Chofer faz esse trabalho pra você, então não perca vendas, hein? Então empresário, fale com o pessoal do Chofer 46, muito rápido, fácil, barato demais, tá disponível nível para iOS e Android, Chofer 46, o melhor app de mobilidade urbana 100% beltronense. Pessoal, aí faz entrega de tudo, pacote, se você precisa para outra cidade, quando voltar a balada, tem balada, quer ir pro trabalho, precisa ir, né, quando voltar lá pra faculdade também, vai de Chofer 46. Muito bem. Tem um aplicativo? Como é que faz mesmo? Exatamente, só entrar baixar o aplicativo. Na App Store ou lá no na rápido, Google Play, fácil, né? Baixa faz o aplicativo. Lá o download, pá, faz o cadastrinho, faz o login e já pode usar. Pronto. Facilidade pode pagar hoje com dia, cartão, né? com dinheiro, enfim, débito. Sensacional. O Kleber, que entrou em contato hoje com a Caixa Econômica Federal, né? Opa, sobre... tô tentando o auxílio emergencial. Esse saiu aí, ó. Tava querendo ganhar os 600 reais, né? Imagina. E aí recebeu a resposta, né, Kleber? Pois é, chegou. Vamos ouvir a resposta pro Kleber aí. Acho que foi uma negativa, hein, Kleber? Parece que não deu certo. Não deu certo, não. Olá, bem-vindo ao atendimento sobre o benefício emergencial da Caixa Econômica Federal. Analisando seu CPF, você não tem direito a nenhum benefício, pois a sua intenção é receber os 600 reais para comprar bebidas, como cerveja, cachaça, e fazer churrasco para apostar nas redes sociais. Eu teria vergonha de pesquisar esse seu CPF, pois os 600 reais que você está solicitando não serão usados de forma correta. Então, tira o seu cavalinho da chuva. Para outras informações, entre em contato. E se você insistir, irei encaminhar sua ligação para Alcoólicos Anônimo da sua cidade. A Caixa Econômica Federal. agradece sua ligação e tenha uma ótima tarde. Imagina a ótima tarde que eu tive. Deu, né? Ruim, Kleber. Deu ruim no auxílio. O brasileiro é o mestre da zoação, né? Engraçado, né? Tira onda com tudo. É, e é saudável mesmo, isso. Mesmo, cara, em situações difíceis aí, como essa, né, que a gente tá passando, o pessoal melhor faz... Melhor rico chorar, né? Cara? Melhor rico chorar, não, eu com não certeza. Vou citar nomes, mas eu sei, de um monte de gente que tá sacando a grana aí pra guardar, fazer rolê. Aí. Eita! Falando é melhor rir do que chorar, o marido era muito ciumento, né, cara? Muito ciumento. Ele saía de casa, dava uns minutos, ele ligava. Amor, você tá em casa? Sim, amor, eu tô em casa. Então liga o liquidificador aí que eu quero ver. Nossa, se você tá em casa mesmo. Que é a prova. Ligava, beleza. Como que então, é, beleza. Nossa, esse é moderno. Você viu, né, cara? Esse leak. O lado de casa não é assim. Beleza, aí passou um minuto. Aí todo dia, cara, todo dia ele ligava. Você tá em casa? Tô, amor, eu tô em casa. Então liga o liquidificador aí que eu quero ver se tá em casa mesmo. De novo, lá ligava o liquidificador. Bora, chegou em casa. Cadê tua mãe? Tua mãe tá onde? Ela saiu de casa, papai. E levou o liquidificador junto. Caiu a casa. Boa. Que é da mãe, né? Literalmente. Intervalo comercial, já tem mais Ioiô na Super Jovem. Versão dos coveiros by Wesley Safadão. Isso, mais ou menos, forrozão dos coveiros. Tem até um filtro agora no Instagram, tem os carinhas, ele vai passando o teu rosto, né? É. Aí depois ele capta a imagem, né, do teu rosto e aparece você dançando no caixão lá. Ah, o teu rosto lá nos carregadores, é isso? Você já viu a história disso daí, cara? É interessante, ela engana, né? É parte da cultura deles lá, né? Da cultura, se a pessoa viveu bem, morreu assim, digamos assim, velho e tal... Ao invés deles ficarem tristes, eles comemoram, assim, né? Faz parte da cultura, bem interessante. Mas, tipo, esses caras, eles são contratados, Júlio. Sim, a família contrata os caras para eles fazerem essa... Sim, sim. É como se fosse aqui uma funerária e fornecesse esse serviço, né? O PASC, né? Você paga por mês, lá quando você falecer, né? A pessoa, se a moda pega aí. Ah, mas normalmente tem sempre uma emoção, né? No velório, uma coisa assim. Ah, aquela música de sempre lá... Qual? Aquela lá. Mais perto, quero estar lá mais perto. Nossa. Sempre assim. De volta com o programa Ioiô aqui na Super Jovem. E a apresentadora Ana Maria Braga voltará à sua rotina de trabalho na próxima segunda-feira, pra quem curte aí bastante, né, o programa da Ana Maria. Não posso deixar de perder. De acordo com as palavras da Global, faz 15 dias que ela, Ana Maria, terminou sua quimioterapia e realizou sua quarta imunoterapia. Durante a próxima semana, Ana irá começar os seus testes para ter certeza de que os procedimentos realmente chegarão ao fim. Aí força aí pra ela, né, que tá voltando. Quarta ou quinta remissão do câncer, acho. Pois, né, rapaz, é uma guerreira, né? É uma guerreira. Com certeza. Olha só, pérolas aqui do jornalismo paranaense, olha só. Um homem sacou o auxílio emergencial de R$600, né, do governo federal, e agora ele contratou uma garota e teve a grana furtada. Sério, cara? Tomou, né? O cara teve, então, o dinheiro desse auxílio roubado na última terça-feira, dia 14. Segundo relatos, uma garota de programa teria sido a autora do furto. Exatamente. Conforme a PM, a vítima teria sido um cara do interior de União da Vitória, olha só. E aí, ele foi fazer o saque, taraná, arrumou a garota, né? E aí ela levou a grana dele. A PM realizou busca, mas não achou ninguém. Não vai achar nunca, né? Ele quis F e terminou F dito. Né? Bem assim. Agora, se tá ruim pra você, imagine pra Fátima Bernardes. Sim, que ela chamou o namorado dela de William. Não, ele chamou de William. Ah, o William tá lá em casa com as crianças. Opa! Isso. Ela tava fazendo uma live, acho, pra G-Show, alguma coisa assim. Tem um áudio aqui. Deixa... mais ou menos isso não, que aconteceu aí. Aconteceu isso pra ela, né? Aqui, o áudio dela falando, ó. Aí a gente tá aqui jantando, todo mundo, Túlio, Aí já foi, né? Já foi. Relacionamento aberto, né? É. O ex vai lá, janta. Será que ele ficou chateado lá? Como é que é o nome do atual? O Túlio? Túlio Gadelha. William Bonner deve ter ficado em casa. Mas eu achei que o namorado dela era gay. Esses tempos atrás... Ela não me esqueceu. A Globo... faz pouco tempo, poucos dias, na verdade. A Globo finalizou uma matéria lá de política com o Túlio Gadelha falando. E no final cortou pro William Bonner. Sim, a cara, deles, a cara dele assim, tipo, filho da legal. Mãe. Mas lembrando que o William Bonner é o editor do Jornal Nacional, exatamente. Quer dizer, ele que decide as ele pautas. Ele deve ter rolado a cabeça. Pelo menos a ordem, né? Vai ficar saber, bem contente, né? Bom, o Júlio falou antes aí, o Roberto Carlos fará uma live nesse domingo para comemorar os 79 anos de idade. A comemoração do aniversário do cantor é uma tradição para muitos fãs, mas para evitar aglomerações, o artista optou pela festa virtual e me parece que a Globo vai transmitir a também. Globo vai, né, transmitir. Quem tá pé da vida com a Globo é o Henrique Juliano. Vai ser no mesmo dia, mesmo horário, né? Parece que o Roberto tá antecipando porque ele tem medo no final do ano não rolar. Não vai ter público nem ele. 70 anos. Que mancada, né? Que mancada. Tá na hora de renovar o verniz São da perna. Tantas emoções. Tantas emoções. Então a live do Roberto Carlos vai ser no domingo, mesmo horário aí que a live do Henrique e Juliano. Vamos acompanhar, né? Ah, mas com certeza do Sertanejo vai bombar, né? Vai bombar. Vai. Com certeza. Mas também, claro, o Roberto Carlos, né? A galera curte demais aí. Não vamos tirar o mérito da questão. O cara é rei, né, cara? É o rei, Roberto Carlos. Isso mesmo. Temos o pensamento da secretina aí, amigos? Eu não tenho uma reflexão. Temos, né, o pensamento da secretina. Vamos então com a vinhetinha aqui. O pensamento da secretina. Pode ir, Júlio. Então, a reflexão é o pavão e o urubu. Conhece essa história? Pavão e urubu. Eu vou falar bem assim. O pavão e o urubu viviam numa planície. Um dia, o pavão pensava: sou tão bonito, colorido e exuberante, mas não posso voar. Que infeliz que eu sou. E o urubu falou: meu voo é tão lindo, sou um especialista no ar, mas eu sou muito infeliz por ser tão feio. Os dois se encontraram e tiveram uma brilhante ideia. Vamos cruzar e gerar um descendente que voe e seja lindão. Que ideia. Inteligente. Então, sim, eles cruzaram. E daí nasceu o peru. Nossa. Que é feio pra cacilda e não voa, né? Moral da história, se tá ruim a coisa, não inventa gambiarra, que vai dar merda. Vai dar M, vai dar M. Tava aqui pensando naquelas pessoas que têm mau hálito usando máscara. Putz. Devem estar provando do próprio veneno. Pobre passarinho. Nossa, pobre passarinho. Sim. Essa história é interna e antiga. Olha, se até a Marília Mendonça recebe ligação de São Paulo, não reclame da vida, então tá tudo certo. Ah, é? É, diz ela que recebe. Ah, recebeu, é. Vai saber se é de presídio. Tem um carregador remendado lá também, entendeu? É, ela então, tem um. Nem vou me queixar do meu carregador. Fazer o quê, né? Vamos tocar uma música. Esse é o programa Yo-Yo na Super Jovem.

Japinha. Ah, o Jajão me interrompeu. Pô, Jajão. Chega aí. Eu vim pedir se você tava ganhando mal no banco, que você é do banco, vem pra rádio, não é não? Quase. Não, a gente tava relembrando aqui no intervalo, Beto, todo mundo é testemunha, muita coisa legal que aconteceu na história do programa Yo-Yo, teve, né? Teve. Muita história boa. Tivemos, vai sair um livro depois, né? Tivemos convidados ilustres aqui. Bruno e Barreto vieram aqui. Dedé Santana esteve aqui. Boa parte do programa. No começo do Sabrina Sato esteve aqui. Sabrina Sato esteve no Yo-Yo. Muita gente duvida. Tem foto. Ela não pôde falar devido a contrato. Contrato. O Júlio falou em off o dia que eu rapei o cabelo dele por causa da novela lá. Verdade. Mas ele não lembra. Eu não lembrava dessa. Mas ele não lembra e o Beto também. Acho que não lembra e nem o Léo. O dia que vocês perderam um Grenal e tiveram que vir vestido com a camisa do Inter aqui. Lembra mas disso? Rolou o contrário também, Jorge. Rolou, mas aí, foi mais você bonito. Você não lembra? Foi mais isso? Bonito todo o grupo. Só tinha eu colorado e aí o Júlio disse, não, mas não vai ter, tu é muito grande, não vai ter camisa. Não, eu tinha quando era infantil. A camisa que cabia no meu corpo. Pô, mas essa do cabelo foto. Raspado. Essa foi linda. Pô, imagina você perder uma aposta e o teu colega ter que raspar o teu cabelo ouvindo Love by Grace Love falar by Grace. Grace. Ainda bem que era o cabelo que eles rasparam, né? Depois teve outro. Né? É, pra quem não lembra. Foi bem mais agradável ouvir na novela lá. Justo, pra quem não lembra. Carolina Dickmann. Né? É, foi assim uma das cenas mais marcantes da TV. Sim. Quando raparam. Qual era a novela? Por amor, não era? Não, por amor não. É de 97. Essa o é a ouvinte mais nova. Aí que lembra, manda pra gente qual foi a novela. Acho que é Laços de Família. Laços de Família. E a gente fez um Love by Grace aqui. Love by Grace. Um abraço, meu amigo Júlio. Bem-vindo. Tipo valeu, a live do Zaneta e Cristiano lá, né? Nossa. Estamos de volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Um abraço, Jorjão. Valeu. Valeu, Jorjão. Um abraço. E a assessoria de imprensa do Gugu Liberato divulgou um comunicado na quinta-feira ontem, onde afirma que a família do apresentador estaria sendo vítima de notícias difamatórias, inverídicas de divulgação criminosa de dados e provas protegidas por segredo de justiça. Essa declaração ocorreu após veículos de comunicação divulgarem áudio atribuído a João Augusto Liberato, no qual o filho mais velho do comunicador diz ter recebido ameaças, pasmem, da mãe dele, a Rose Miriam de Mateu. Continua a novela pós-morte do Gugu Liberato aí. E o pessoal sabe que maior parte dessa história é devido à herança. É um bilhão, né? De Augusto Liberato. A grana faz até filho e mãe brigar. Caramba, cara. E agora entrou o cara que era o boy dele, né? Pois é, mas o pai mais. Será que isso é fato ou o cara tá dizendo não, que não, mas até eu tava vendo acho que era no UOL até esses dias, que o pessoal tem um receio de falar que o Gugu poderia ter um relacionamento homossexual, porque ele foi muito reservado, né? Na verdade, assim, todo mundo, eu acho que o pessoal que acompanha sabia que o Gugu era homossexual, né? E, obviamente, depois que ele faleceu, as emissoras de televisão, a imprensa, sempre se referia a ela como apenas companheira, né? Pois é. É um fato complicado, né? Foi igual falaram, né? Que ela não era mulher dele, que só moravam junto e criavam os filhos, mas isso é casamento. não transava, criar os filhos e só morar junto, isso é casamento? Isso mudou. Como que não é uma união estável, isso? Como vocês estão negando? Pelo Deus. Mandar um abraço aqui pro querido amigo e também parceiro aqui da Super Jovem, o Rafael Melo. É o seguinte, ele mandou pra gente aqui sortear brinde fotográfico. Atenção, valendo ensaio fotográfico no estúdio Rafael Melo. É um dos melhores fotógrafos aqui do estado do Paraná, tá bom? Ensaio em estúdio com 1h30 de duração, troca de 3 looks. Olha só, já pensou, Júlio? Pode trocar 3 máscaras. 3 máscaras. Né? Então, 1h30 de estúdio, tá bom? Troca de 3 looks, todos usando máscara, né? Brincadeira. Tá bom? Manda seu nome completo pra gente aí no WhatsApp. Masculino e feminino, Super. Né? Masculino e feminino, claro. 988-22-2300, valendo o ensaio fotográfico. Aí você faz aquele ensaio fotográfico, vai pegar a foto pra postar aí na sua rede social, lá no Instagram, no Facebook, pra você fazer aquela média aí. Atualizar o feed. Atualizar o seu feed e divulgar nas redes sociais, tá bom? Fazer tá sucesso. Assim? Manda o nome completo aí no WhatsApp da Super 988-22-2300, valendo ensaio fotográfico no estúdio Rafael Melo. Beto, sim. Pra você, pra todos, pro Guerreiro, pro Kleber, por que a aranha é o animal mais carente do mundo? Vocês sabem? Porque ela é uma aracnídeo. Essa aí. Essa aqui nós contamos. Vocês contaram? E por que que o pinheiro... O que que você anda ouvindo, porque Júlio Pinheiro? Porque na sexta-feira, normalmente, eu estava trabalhando. E no domingo à noite, volta e meia, eu ouvi a reprise, né? Uhum. Então, por que que o pinheiro não se perde na floresta? Vai. Porque ele tem uma pinha. Respondendo dupla. Por que que o pontinho rosa no céu? Não sei. Uma gay vota. Não, meu Deus. E o pontinho azul? Um blue, alguma coisa? Ouro blue. Seis homens carregando uma caixa muito pesada pelas escadas de um prédio muito alto. Coloca aquela música. Qual? Ah, no final. Carrega na caixa. Já não é esse tipo de caixa. Já no sexto andar, um deles resolve ver quantos andares ainda faltam. Ele volta e diz: pessoal, tenho duas notícias pra vocês, uma boa e uma má. Aí um deles responde: conta só a notícia boa, a má conta é quando a gente chegar lá em cima. Tá, ok, faltam só quatro andares. Só mais quatro andares. Já. Continuaram a subir e quando chegaram ao décimo andar, com aquele peso todo, um deles pergunta: qual é a notícia ruim? Ele responde: o prédio não é esse. Falando em prédio, que o cara chegou em casa, já abriu a porta rapidão, porque já tava meio desconfiado da mulher, né? Abriu a porta e o cara correndo, o cara... ficou paralisado, assim, né, o amante, né, e ela... Não, amor, não é nada disso que você tá pensando, não é nada... Que é esse cara aqui? Não, amor, é um robô. Mas robô. Para de palhaçada, ah, é um para, robô. Para. Olha isso aí, é um homem que tá se fazendo aí, listado. Não, é um robô, sim, é um robô. Ele faz o que a gente quiser, ele é muito moderno, olha, por isso que é igualzinho uma pessoa... Mas bah, faz o que a gente quiser. Vou comer esse robô. Se lascou. Foi atrás... Deu uma ajeitada, assim, deu aquela trancada, né? Falou, pô, mas esse robô tá com defeito, tá trancando aí, né? Tentou de novo, nada, né? Tentou de novo lá, falou, mas sabe de uma coisa? Vou jogar esse robô aí pela janela, né? Tá no 15º andar. Aí daqui a pouco a vozinha, tente novamente. Tente novamente. Não, aquela música, a entrada vez. Foi liberada. A entrada liberada, acesso liberado. Um veterano motorista de caminhão estava comendo em uma lanchonete de estrada. Ah, tá. Quando três motociclistas entraram, três motoqueiros, né? Primeiro caminhou até o velho, né, o motorista de caminhão, enfiou um cigarro na torta que ele estava comendo. Nossa. E depois sentou-se no balcão. O segundo motoqueiro caminhou até o velho, cuspiu no copo de limonada que ele tava tomando. Boa. E depois sentou ali perto. O terceiro caminhou até o velhinho, virou o prato com a torta, depois se sentou no balcão. Os demais clientes da lanchonete ficaram, claro, completamente chocados com o comportamento dos homens, mas o velhinho não parecia nem um pouco perturbado. Sem uma palavra de protesto, ele saiu silenciosamente da lanchonete. Pouco tempo depois, um dos motoqueiros disse à garçonete: não era nem homem esse cara aí, né? A garçonete respondeu: também não é bom motorista de caminhão, ele acabou de dar ré e destruiu três motos ali fora. Nossa, cobrou. É o tal do karma imediato, né, pô? Que é? Hã? O tal do karma imediato. Cara. Karma imediato. Karma. A gente tava falando de implantes, né? Carga imediata. Carga imediata, sim. Até 72 horas. Até 72 horas. Carga imediata. Bom, pessoal, mas vocês estão comentando aí, tá? É. Uma coisa que eu tô percebendo agora é que quando você sai de um programa de humor, digamos assim, que eu parei de trabalhar em rádio há 7 anos e meio atrás, tu perde um pouco esse senso de, entre aspas, putaria, né, cara? Uhum. Porque quando você tá trabalhando num programa de humor... Ah, Júlio! Não, é verdade, para, cara. Que você não viu não, mais isso. Eu queria fazer um programa bêbado, acho assim, que ia ser bem legal. Eu digo assim, o cara fala uma coisa, você já pensa em alguma resposta engraçada pra dar. E se você não tá nesse meio, você já fica... Ah, sim. Perde aquele... O timing. Perde o timing, né? Não serve de escada pra fazer uma piada, enfim, né? Pois é. É interessante. Tem disso, não tem disso. Foi legal o dia que a gente fez o arraia do ioiô e a gente tava meio no gole de quentão, né? Nossa! Aquele dia quentão. Aí nós vamos fazer ainda no Yoyo um especial pra mostrar aí pra audiência os malefícios do álcool. Do álcool, verdade. Os malefícios do álcool. Tipo o Gustavo Lima, vamos assim. Pegar alguém aqui aleatoriamente, o Guerreiro. O Guerreiro. Aleatoriamente o Guerreiro. Não, mas ele tem que começar a dar bebida pra ele 10 da manhã, então, né? Então ele não fica bêbado. É só ver aquela live do Bruno Marrone lá, que inclusive irão fazer uma nova live. Bruno Marrone, mais uma. É, aquela live mostra os malefícios do álcool. Como diz a história, né, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho, na minha opinião. As melhores lives foi do Gustavo Lima e a do Bruno Marrone, né? A Marília foi broxante. Devido ao Bruno, ao Bruno, né? Naquela live fica claro que o Marrone nem pra falar ele fala, né, cara? pessoal que tá no YouTube aí, vendo. Aí tava o Marrone. Aí o Marrone falando assim, e o Bruno agora! Ele tava no meio assim. E as caras que o Marrone fazia ali, tipo, sensacional. Tipo, olha esse cara. Tipo o cara que sai com um amigo e o amigo fica na berra, fica bêbado pra dentro. É, e o cara tem que ficar ação ali. Tipo assim, putz, vou ter que cuidar desse cara. Tô cuidando desse aí, tá sem dono. E das lives deu toda aquela treta do Gustavo Lima, né? Aquela confusão lá, o pessoal falando mal, que ele exagerou. Mano, eu acho que ele foi super autêntico na live dele, né? Tipo... Ah, é, até a gente comentou no treta também. Pô, se não quer assistir, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. O cara é assim, e outra, né, tava bebendo na casa dele. Na casa dele. Né? Transmitiu pelo YouTube, na né? Van era uma dele. TV. Sim, aberto, nada. Mais. Quem foi lá e clicou, assistiu, por que quis? Porque já existe uma treta entre o Gustavo Lima e a Globo, né? Gustavo Lima não se apresenta na Globo desde 2018 lá e tal, porque ele acabou saindo da Som Livre, né? E eu tava lendo hoje que a CONAR, que é o órgão que fiscaliza essa questão de publicidade, regulamenta, né? Regulamenta, é muito ligada, sofre muita influência da Globo. É. O pessoal já tá comentando. Então. Aliás, que... eu acho que foi justamente o CONAR que foi entrou com uma ação aí contra exatamente. O Gustavo Lima. Daí ele falou, pô, então não vou fazer mais isso, né? A galera tava curtindo pra Dedéu, daí o órgão público vai lá e aí adivinha nas redes sociais, o pessoal caiu em cima do CONAR matando, né? Exatamente. E bem que faz, pô. Defendendo, né? Contra... Pô, os caras fazem Big Brother, que a galera bebe... O próprio, bebe muito. Urina na sala, né? O próprio o presidente, o Bolsonaro, fez uma postagem defendendo aí o Gustavo Lima. Exatamente. O filho dele também, acho que fez uma... O Eduardo Bolsonaro também fez uma defendendo o Gustavo O pessoal Lima. Gosta de uma polêmica e de cutucar a Globo, né? É, verdade. E a Globo também dá razão, né? A Globo assistir o Jornal Nacional não tá fácil, né? Não. É melhor tu pegar um filme de terror, assim. Antigamente até era uma referência, né? A gente assistiu o Jornal Nacional, nas antigas, né? Mas hoje fala, supondo que é uma hora de Jornal Nacional, fala 30 minutos de coronavírus e 20 malhando o Bolsonaro. Pois é, cara. Infelizmente é assim, porque pensa, Rede Globo, olha só a audiência que os caras... Eles poderiam contribuir de uma forma melhor. Faz um pouquinho, uma mostra um pouquinho. Mais positivo, de uma forma mais positiva. Mostra, né, um pouquinho do coronavírus e mostra tem outras coisas boas. Pra galera saber que o mundo tá recuperado. Fala dos casos que estão sendo. Exato. As pessoas que estão sendo curadas. Exato. Mas não é isso. As novidades que a medicina tá evoluindo pro coronavírus. Exato. Mas não, morreu não sei como. Morreu não mas sei aí, por outro lado, você lê que a Globo teve um incremento na audiência de não sei quanto por cento. Aí os caras fazem mais isso, né? Tragédia chama atenção, né? Jornalismo o dia todo, então, na Globo. Verdade. Daqui a pouquinho. Nós voltamos, esse é o programa Ioiô. Saber voar pra lá do alto poder ver você, te ver sorrir, te ver sonhar. Coisas lindas quero te dizer. Se um anjo encontrar, eu vou pedir pra ele te proteger. Ó estrela que me faz enxergar que a vida é linda de viver. You're preaching to the choir, hating on yourself. Quit playing with your mind, you're spinning. If you think that I'm a liar, just try it for yourself. Cause clouds will open up, blue skies are willing. Yeah, I know it's so hard to throw away. Cause clouds will open up, blue skies are willing. Mas tá brincando comigo. Ela rebola gostando. Isso aqui já deu pra você. Oi, se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Tu você tá em outro. Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com boy de A a Z. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Sei que eu revolo gostoso, quem tá perdendo é você. Oi, te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. Te liguei, deve tá ocupadinho. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar. Certo, certo, tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo, certo, tu foi sentar em outro lugar. Tu foi sentar em outro lugar. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contadinho. Te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tô com outro contadinho. Quem mandou você brigar? Eu vou sentar em outro lugar. Quem mandou você brigar? Eu tô sentando em outro lugar. Certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo. Tudo bem? De volta com o programa Yo-Yo, alegria, diversão, entretenimento no seu final de semana, exclusivamente para quem ouve esta emissora, não tem filiais. É a Super Jovem. Não tem filiais e ainda? O... Ainda não, ah, ainda não. Pensei que eu ia vir aqui. Eu há um tempo atrás nós cogitamos, fazemos parte de 7 emissoras de rádio, se eu não me engano, sim, né? O Sistema Celeste de comunicação, e nós cogitamos há um tempo atrás a entrar ainda em rede. Com o Yo-Yo. Com o Yo-Yo. Eu tava aqui ainda, né? É, então, existe ainda essa ideia aí, não foi mais cogitado, mas quem sabe futuramente, né? Entrar em rede com as emissoras do Sistema Celeste de comunicação. Talvez ser tão contagiante quanto o coronavírus, né? Não. Mas não fazer esse mal todo. Não, fizemos só bem. Vocês fazem só bem. Ao som de Dire Straits Sultans of Swing, versão tecnobrega, versões que você só ouve aqui. No Yo-Yo. Lembrando, eu lembro que o Léo fazia CDs assim, vendia, né, Léo? Ah, sim. Não. Continua. Nós fizemos ainda esse ano, né, Léo? Teve CD do Yo-Yo. Especial de Natal. Nós temos a empresa aqui do Yo-Yo, que é o Yo-Yo Records. Isso. Lembro. E a folha do Yo-Yo circula? Folha do Yo-Yo não tá circulando mais. Não tá. Por causa da pandemia. Você sabe que o impresso, infelizmente, caiu bastante, né? Desde que, inclusive, a Gazeta do Povo parou de circular. Só online. Então, a folha do Yo-Yo também parou. Bora montar um blog, então, né, cara? Um blog? Perfil. Nossa, Júlio, blog é tão... Nossa. O MySpace. Vamos fazer um flogão. Fotolog. Eu tenho um amigo que até hoje ele tem um Fotolog ativo, cara. Eu tenho um flogão ativo. Sabe o que é um flogão, Guilherme? Não. Não é do seu tempo? Não, nossa. É do tempo do Orkut. Orkut. Cara, na nossa época. 2003, 2004, não tinha flogão. Fotolog, sucesso, tu fazia um perfil lá, normalmente você substituía o I do teu nome por um, você entendeu? Tu usava essas paradas aí. Ah, o Aero 4, né? Pra ter uma ideia. Isso. Entendi. Lá no começo dos anos 2000, pra mim, flertar com a menina que eu gostava. Fazer o quê? Pra mim trocar ideia com ela, a gente jogar um migué. A gente conversava por e-mail do BOL, cara, pra você ter uma ideia. Nossa! Cara, eu sou da época. Aham, tinha um e-mail da BOL ainda, era BOL na época. Tem até hoje as salas de bate-papo do BOL. Era pouco BOL. Pouco BOL. Ela não dava muito BOL lá. Ela não dava muita bola. Quando podia ligar o webcam, né? O nosso colega Jorgão não veio, mas deixou o recado aí pra nossa audiência. Boa tarde, Jorgão! É, rapaziada da Super Jovem FM, curtindo o programa Yo-Yo. Eu tô de quarentena em casa, mas a rapaziada aí no estúdio tá botando pra para quebrar. Eu dei o ar da graça para falar do Rapidão, o seu app completo. Rapidão não é só para você pedir seu lanche, sua refeição, sua comida, não. O app, o Rapidão está com várias funcionalidades diferentes. Agora você pode fazer compras no supermercado, você pode pedir aí a ração do seu pet, você pode pedir o seu remédio na farmácia, tudo pelo Rapidão. Então baixe já para Android e iOS, é só digitar Rapidão, tudo na sua casa. Você que está de quarentena, você que não quer sair de casa, use muito Rapidão. É só baixar tanto para Android quanto para iOS. Digita aí Rapidão na sua Store e você vai ter o melhor app, o mais completo. Vai de Rapidão, patrocinando o programa Yoyo. Falou e disse, Rapidão! Ó, foi você que gravou, Júlio? Eu e o Tessa. Rapidão! Nossa, rapaz, igualzinho. Ó, daqui a pouquinho, depois, logo após o programa Yoyo, vai ter a live da Super Jovem, vai estar bem legal. Conte-nos como é que vai ser, Guerreiro. Então, o Guerreiro que é o tá faz mesa, a parte já, técnica. Vai estar, eu e o Léo, né? Uh-huh. Vai estar ao vivo no nosso Facebook, muito reggaeton e funks e músicas legais pra galera uma hora inteirinha, hein? Tá, mas você não falou que o Príncipe Pokém vai estar tocando, amigo. O DJ Fael. O cara é conhecido das baladas aqui de Beltrão. Já fui em vários rolês, era o Fael, uma cara manda ver. Então, pra você. Naqueles rolês aleatórios? Naquele lá que eu mando foto 5 da manhã. O Fael tava. Ei, o Guerreiro já deu duas esfirradas de álcool gel na mão e 5 na boca. Eu dei uma mesa aqui de DJ do meu lado, eu lembrei daquela. A Mike Kelly que esteve aqui. Lembra? A sabe? Aquela famosinha lá. Diz que ela manda tão bem no Scratch, mais bem do que o Alok, cara. No Scratch. Imagina o Scratch. Tá ligado, né? Que um bom DJ nunca arranha seu disco, né? Ela é famosa no Instagram. Só no outro, né? Pessoal manda uns videozinhos, né? Aquela que fala roça, caroça. Vai ter churrasco. Nossa. Que mix é descorrer a aguinha. O cara vê um vídeo daquele aí, ouve ela falando. Meu Deus. Eu quero ver você mexer essa araba. Bem isso. Você vai mexer a araba com a live da... Ai, meu Deus do céu. Ó, piada aqui. O Guerreiro depois coloca na chamada aí, né? Porque você tá louco. Coloca a araba na chamada. Araba. Havia um padre que era um ávido jogador de golfe, sabe, né? Aquele que mexe pegava no taco, né? Padre na bola. Sempre que havia alguma folga, tava ele lá jogando um golfezinho, né? Podia ser encontrado no campo de golfe. Era uma obsessão. Domingo passado foi um dia perfeito para jogar golfe. O sol tava brilhando, sem nuvens no céu e a temperatura estava perfeita. O padre estava em um dilema sobre o que fazer e logo o desejo de jogar golfe venceu. Ele chamou um assistente para lhe dizer que estava doente e não podia rezar missa na igreja. Pôs o seu equipamento no carro e dirigiu 3 horas até um campo de golfe onde ninguém o reconheceria. Feliz da vida, ele começou a jogar. Enquanto isso acontecia, um anjo lá de cima observava o padre e ficou bastante incomodado. Ele foi até Deus e disse: Deus, olha o padre, ele deve ser punido pelo que está fazendo. Deus consentiu, concordou, né? O padre foi até o primeiro buraco, preparou a jogada e bateu com o taco na bola, que voou sem esforço pelo ar e aterrissou no buraco a 350 metros de distância. Nossa! Uma imagem perfeita em um raríssimo hole in one. Nossa! Que é acertar, né? Esse é o nome da jogada, né? Tipo strike. O padre ficou surpreso, empolgado, com a boca aberta, não acreditando na façanha, em choque. O anjo também ficou um pouco chocado. Ele se virou para Deus e disse: Perdão, Deus, mas eu pensei que o senhor iria punir o padre. Aí Deus respondeu: Pense nisso. Para quem ele vai poder contar essa história? Ninguém. Tô falando agora, acabei lembrando, o Jorjão, ele era coroinha, né? Foi coroinha. Sim, contou essa história pra nós várias vezes. Já contou algumas vezes. Sim, inclusive ele tinha o cabelo partido no meio, né? Você sabe a história, eu não vou contar a história. Não tá aqui pra se defender. Bom, é o seguinte, a Rede Leve também com a gente aqui, parceiros do programa Yoyo. Aliás, você sabe, Júlio, que a Leve é parceira do Yoyo desde o começo? Lembro, programa lembro demais. Yoyo. Eu lembro que na época nós entrevistávamos o Donizete, entrevistávamos o Cláudio. O Donizete, que ele é da Galopê. Ah, o Cláudio que tinha o Wi-Fi que pegava lá no Jacutinga. É, mais o ou Cláudio. Menos. Cara, os caras são parceiros nossos desde sempre. Desde sempre, é verdade. Leve Calçados e Leve Confecções com a gente aqui no programa Yoyo. E vou falar pra vocês aí, a Leve está de portas abertas e trazendo sempre as melhores promoções. E agora o Festival de Botas e Coturnos na Leve, as melhores marcas com preços imbatíveis. Tem coturno feminino por apenas R$59,90. Bota feminina Via Marte, Ramarim, Cravo e Canela, as melhores marcas identificadas por apenas R$99,90. Coturno masculino Velute, R$79,90 à vista. E ainda, todas as novidades da nova coleção em 12 vezes nos cartões. E a cada R$50 em compras, você vai estar concorrendo, amigão, a 3 caminhões de prêmios da Leve. Então, aproveite Leve Calçados e Confecções com ofertas especiais. E em cada compra, você vai lá, Júlio, faz uma compra de R$50. Ganha um cupom, R$100, dois cupons e assim sucessivamente. Esses caminhões vão estar recheados de produtos. De prêmios. Exato, que legal, exato. Cara. Três caminhões, amigo. Muito então, bom. Vai lá pra Leve e faz sua compra. Leve Calçados e Leve Confecções com a gente aqui no programa Yoyo da Rádio Super Jovem. Seria isso, moçada? Seria, né? Isso aí. Então, daqui a pouquinho, na sequência, nós teremos a live aqui desse final de semana. É um projeto que, quem sabe, aí durante esse tempo aí de pandemia, coronavírus, a gente quer manter. Na sequência, a gente volta aí com o Hora Interativa, né? Um projeto que a gente tinha iniciado, mas conforme essa preocupação toda aí com a segurança, a saúde de todo mundo, né? Então a gente segurou aí o Hora Interativa e agora aí com a live na programação da Super Jovem na sequência do Yoyo. Júlio Perim, prazer enorme recebê-lo aqui. Grande abraço, obrigado, Beto, pelo convite. Aliás, eu me autoconvidei ontem quando eu acabei vendo um vídeo meu e do Jorjão dançando a IMCA. Aí, sua, né? Culpa, viu, minha Guerreiro? Culpa, pô. Guerreiro que publicou. Louco, falei, guerreiro. Pô, tô sem fazer nada. Né? Vou lá dar um oi pros caras. Prazer em conhecer o Guerreiro, o Kleb, profissionais sensacionais, o Léo, nosso grande parceiro aí também. E se Deus quiser, quem quiser a gente encontrá-lo, volta aí, tá na fila lá do seguro desemprego, do 600, seguro pila, 600 pila. Tô lá na agência do trabalho. Como vocês viram, o meu já foi negado, né? Abraço. Não tá fácil. Valeu, Júlio, Guerreiro. Eu volto às 5, hein? Até mais. Cinco. Eu volto Kleber. Domingo às 7. Domingo às 7. Tem café, né? Tem café. Tem café. Reprise dessa edição, domingo às 8. Um abraço, tchau.